Controle, boa noite, 6303 do Oceané. 6303, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 360. Voa Leda da presente, após Leda, voa Brit. 360, Leda Brit, obrigado, 6303 do Oceané. Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, boa. Boa. Fly level 370, via Upper Whisk 50, until Mossoró, after Upper November 866. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, GB transition. Saldo departure 120.80 and SCOG 5435. Eu vou ter a destination Nivaline com Mike Delta, flight level 370, upper Whiskey 50, Mike Sierra Sierra, and upper November 866. And then after departure left turn, moment departure, transition Zebra, and Squawk 5435, approach is 120.80, out of Brazil 81. The departure is Momo, Mike Oscar, in transition Golf, Echo, Bravo, India Tango. Golf, Echo, Bravo, India Tango, GBIT. Ok, Momo departure, transition, skip, out of Brazil 84, thank you. Comtex. Salvador é o Gol 1074. 1074 para Guarulhos, aguarde cópia. Escuta. Salvador, boa noite, Stan 3305, Sente da Alfa. 305 para Recife, aguarde cópia. Aguardo. Oceané 6303, permanece na sua frequência, registre nas subidas. Lima 6303. Confirma, 6303, indigir na subida devido a informações. permanece na sua escuta? Afirmativa, aguardando transferência, reporte na predileda. É, não acho que não será possível no momento da proa direita devido a informações do setor. Está mantendo a proa 220, devido a informações, por 40 milhas. Gente, aguarde 6313. É, 6303, tem condições de voar bridge? Baixaré tem condições de voar um pouco mais à direita da rota, tem condições sim. Utilizado Guarulhos, AP Zulu 10, bridge AP Zulu no meia, decolada 10, direita da Elida bridge. 120 decimal 8, 5442. Estamos utilizando o estandido 360 conforme rota do plano, Perzulu no 0, bridge, Perzulu no 6, decolada 10 com curva direita, da El Linda, bridge, 1208, controle 5442, aciona no 074. Quiet, Chené 6224, descendo maintain 2000 feet, QNH 1020, report static on localizer. Clear the ILS XA, runway 10. Ok, down 2000 report on the ILS 6224. Com a Alfa 360 consulta. 360, aguarde cópia. Para a cópia, vai ser da Elay da Bridge? Afirmativo. Copio. Autorizado Recife 330 via Peruísque 58. Decolada 10 esquerda Pucaracaju. Controle 120 decimal 8. Aciona 5443. 3305, autorizado Recife, nível 330 pela Upper Whiskey 58. Decolada 10 com curva à esquerda, saída Puca, Estação Aracaju. Controle 1208, transporte 5443. Chama para puxa sonora. Já está pronto, puxa acionamento. Portão meia dúzia, está livre, chame táxi. Chamar ataque. Cópia 4209. Autorizado Confins 360. Vai na Dael Leda Bridge, curva direita. Após Bridge, Apesulu no meia. 1208 5445. 360 Confins Dael Leda Bridge, curva direita, Apesulu no meia. 208 controle 5445, transponder azul 4209. Chama o posicionamento. Bora para o posicionamento.

climbing 3,000 feet. Air Europa 084, boa noite. Radar contact on departure. Climb maintain flight level 370. Fly direct Cogibu position. After Cogibu, fly the beach. We climb now flight level 370 to confirm first point before Cabit, Europa 084. Chamo, puxa, senhor Rio. Camarada, obrigado. Opa 084. Fly Cogibu position after Cogibu, Zebit. Cogibu is Kilo, Oscar, Kilo, correction, Golf, Bravo, Uniform. Okay, we proceed now to Kilo Oscar Golf Bravo Uniform, then Cabit, Europa 084. 6224 on the localizer. 6224, Tower 118, it's now 6. Switch number Tower 186, 6224. 3555 na 5, 10,000 pés, o ajuste na 020, reporte estabilizado, nem LS que se rei da pista na 0. 5555 na 5, Salvador Tower, Oceanair 6224 on Cessna 6224, report bend gear dark locker. Ok, call you back if you can bend gear dark locker. Azul 4209, após Airbus da TAM, tá livre push. Após Airbus da TAM, tá livre push 4209. Clear to land, 160 degrees right now. 6224. Clear to land, 6224. Olho RZ 5796, informação alfa, boa noite. 5796, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada MAR, desce, mantém o nível 050, o ajuste na 020. 050, desculpa, 1020, obrigado. No 5, torre no 8, decimal 6. 5, boa noite. Boa noite. 12, Salvador, 5, boa noite. 5, boa noite. Continua a aproximação, aguarde o pistoleiro. 5, 605, não pode esperar a dona. Ali mantém a posição, a figura curta. Vai manter a posição. O Rio está livre, puxa a sinal e chama. Chamada para o táxi Rio 5972. Dois, quatro, aos 10, direita, alfa, reporta antes do taxi Juliette nessa frequência. E alfa antes da Juliette, reporta na 24. E a previsão para o 074. Só instante. Azul 4209, 97 a bordo, com 3 e 4 de autonomia, alternando Campinas. Azul está lindo até o ponto de espera, mantém o ponto de espera, ajuste 1020. Lindo até o ponto de espera, mantém 1020. 3305, 160 com 10 está livre. Livre decolagem no 0, 3305. Trip tem livre pouso, 160 com 10. Trip 5, ciclo 5, ciente. Gol tem livre puxa, me táxi. Ou no 074, chama táxi. Ou no 074. São 3305, 120, décimo 8. 208, boa noite, 3305. Boa noite, o 3305 decolado, 3 mil pés. 3305, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 330, sai da PUCA. 330 PUCA, 3305. 0-0 pronto, azul 4209. A linha mantém azul 4209. A linha E mantém 4209. Air Europa 084, climb and maintain flight level 370, call now Recife Center 125.45, if unable 126.85. Climb flight level 370, contact now 125.45, unable 126.85, Europa 084, boa noite. Boa noite. Está com 5 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 11 minutos. Se consegue até a saída do pátio, aguarda para prosseguir via pátio. Eu vou ter um pátio, pode guardar 5, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Azul 4209, vento de 160 com 8 nós. 8 nós, tem livre decolagem. Livre decolagem, 4209. Tô no 074, pronto pro táxi. 4 horas de autonomia, 134 a bordo, alterna Galeão. Então, ponto de tá livre, 1020 o ajuste. Chama pronto pra decolar. Chama pronto, 074. Próxima Juliette, 6224, visual com as duas aeronaves. Após o 727, pode prosseguir. 1020, a batalha estabilizada, 6779. Aeronave tá livre. Acende, 6224, obrigado. O Rio segue o tráfego da Gol, chama no ponto de espera pronto. Azul 4209, 120, décima 8, bom gol. 1208, boa noite, obrigado. Tá, chama no ponto de espera pronto, 1074. 1074, ali mantém. Ali mantém, 1074. Tá, sabe, mantém o nível 360, voe Leda da presente, após Leda voe Bridge. Da presente Leda, após Leda Bridge, 4209, subindo ao 360. 3305, Centro Recife, no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, 3305. 074-160-089, A Lima tem, viu? A Lima tem, viu? Controle Salvador Altan 3178 com informação Alfa, cruzando 220 para 150. São 3178, boa noite, acena identificação, autorizado chegada a Mari, desce, mantenha o nível 050, o ajuste é no 020. Chegada a Mari, 050, com no 020, San 3158. Afirmativo, 1-2-0-2-1. Boa. Salvador, muito boa noite. 1-0-7-4, decolou na Dael. Não se escuta. 1-0-7-4, boa noite, contato radar. Salve, mantenho o nível 360. Vou a Leda da presente, após Leda, vou abrir. Gente, Leda da presente, após Leda, bridge. Para o 1-0-7-4. Decolagem Rio, 160 graus, 089.